fecha o sol. Parece a mesma flor, só muda o coração quando o senhor dança a flor que inspirou a canção. Terra, flor, palco de gêmea flor que cresceu. Dança linda flor, girando por aí, sonhando com amor sem dor, amor de flor, querendo a flor que é, do sonho a flor que vem, nascendo uma mente flor. Bela flor, palco de gêmea flor. Obrigada.